O PT se agita, se arruma, porque Lula estará aqui na sexta-feira para lançar a candidatura de Gleisi Hoffmann na festa comemorativa dos 30 anos do partido. Será um grande evento, anuncia o PT. Vai reunir prefeitos, vereadores, lideranças, gente da base, lá em São José dos Pinhais. Um comício, na verdade. Um comício para que Lula possa reforçar o lançamento da candidatura de Gleisi Hoffmann ao governo do Paraná. O governo do Paraná é um dos objetivos capitais do PT para este ano. Já ocorreu em São Paulo com Alexandre Padilha e em Minas com Fernando Pimentel, todos ministros. Estas campanhas foram definidas ao lado da reeleição de Dilma como as prioridades absolutas do PT para 2014. E serão as únicas que terão a presença intensiva de Lula e de seu grande marqueteiro João Santana. O resto terá que se virar. Mas, nestes casos, o PT quer vencer, inclusive com Gleisi Hoffmann. Pois bem, Lula sabe perfeitamente que não se vence a eleição apenas com apoio popular possível, que ele tem e que quer transferir para Gleisi Hoffmann. Ele sabe que é preciso uma logística, uma estrutura, é preciso muita coisa, muita bala para enfrentar uma campanha eleitoral. E é por isso que ele vai se encontrar com empresários. Uma parte do PIB paranaense vai se reunir com Lula na casa do empresário Flávio Martinez, um empresário da área de comunicação que todos conhecem, irmão do falecido José Carlos Martinez. Lá, Lula vai conversar com os empresários e tentar convencê-los de que Gleisi Hoffmann é a melhor solução para o nosso Paraná. Um empresário desses que vai comparecer à festa, com a disfarçatez de sempre, voltou a usar aquela frase de São Francisco de Assis: é dando que se recebe. Ele acha que se Lula conseguir mostrar as vantagens, as perspectivas concretas, digamos assim, para os empresários, se a vitória for de Gleisi, ele conseguirá apoios interessantes. Como diz o mesmo empresário, em sua linguagem de máxima disfarçatez, sem o faz-me rir, ninguém entra em aventura política nenhuma. O faz-me rir é a relação de projetos em que eles poderão participar ativamente como construtores de obras, como fornecedores de veículos e essas coisas mais que um governo sempre propicia. Além do que, passariam a ser amigos também do governo federal, pois Lula acredita piamente que se no Paraná Gleisi Hoffmann ainda é uma grande dúvida, a reeleição de Dilma, para ele, é favas contadas. Vamos ver o que Lula diz para provocar o faz-me rir dos empresários paranaenses nesta sexta-feira. Bom dia a todos.